Ação e reação. Prosseguimos na série que tem despertado as atenções de todos aqueles que sabem que o grande equívoco da humanidade é pensar que a morte termina com todas as coisas. Então a turma pensa assim, bom, mesmo quando se diz religiosa, né? Bom, eu vou morrer mesmo, deixa eu aproveitar agora, roubar bastante, encher meu bolso que eu vou morrer. Ah, é? Quando você morre é que a sua vida começa, na verdade. Por isso é que você não pode suicidar-se. Porque você pensando em encontrar a morte, o esquecimento total, você se descobre mais vivo do que nunca, com os seus sofrimentos aumentados, vai passar o tempo todo no umbral, até se completarem os anos que você teria que passar na sua vida terrena. E quando voltar, os dramas que o levaram a, ou a levaram àquela loucura estarão acrescidos de uma série de coisas pelas quais você não precisaria estar passando. Portanto, o grande segredo da vida é amando a vida, amando a vida, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Aliás, mesmo quando nós estamos na carne, reencarnados, nós estamos vivendo a vida eterna. Tudo é vida, não há solução de continuidade. Mas essa vida tem que ser bem vivida, porque senão as consequências serão muito desagradáveis. Por isso é que estamos lendo Ação e Reação, livro do Espírito André Luiz, da psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Nós chegamos àquela conclusão maravilhosa de Silas, explicando a André Luiz, Hilário, ao Clarindo, ao Lionel, que somente aqueles que amam realmente, realmente amam, governam a vida. Se Clarindo e Leonel já soubessem disso, não teriam procurado vingar-se do seu irmão criminoso, Antônio Olímpio. Mas diz aqui André Luiz, no prosseguimento desta série, que desejo tanto que lhes faça, que lhes ensine a viver a vida material, ao demonstrar a vocês que a morte é um boato, que fizemos aqui, sofreremos lá, e aqui de volta ou em planetas mais atrasados. Tens aí o Evolução em Dois Mundos? Se não der para esse programa, eu vou mostrar a vocês o que acontecerá sempre com gerações e gerações de espíritos quando tornam-se incorrigíveis nos planetas em que estão vivendo. Como a humanidade daquele planeta, no caso a Terra, digamos, chegou a um estágio, uma parte dessa humanidade, que lhe permite ser alçada à categoria de humanidade de planeta de regeneração, e a Terra durante milênios e milênios foi planeta de expiação. Quer dizer, aqui a gente vai vencer os maiores dramas, suplantar os erros, corrigir-se. Mas, além de planeta de expiação, logo em seguida, na categoria da Universidade de Deus, vem o grau orbe, ou planeta de regeneração. Mas se há elementos que não se corrigem e, por isso, poderiam impedir essa elevação de categoria de um planeta cuja humanidade está merecendo, esses são mandados para outros planetas, para outras regiões. E o velho André Luiz explica isso aqui, vou dar licença a vocês, Evolução em Dois Mundos. É um livro extraordinário em que ele vai mostrando a criação universal pela visão espiritual, vista do alto, do mundo invisível. Mas vamos aqui esse trecho aqui, a gente fica empolgado. Enxerto revitalizador. O que que André Luiz quer dizer com isso aqui? Página 157. Vamos lá. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, quer dizer, os governantes, dos corpos celestes, das humanidades celestes, que trabalham servindo a Deus, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhes esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, quer dizer, que tinham um desenvolvimento intelectual, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. Qual enxerto revitalizador. Enxerto revitalizador. Perceberam? Embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Foram os exilados da capela. Se você quiser tomar maior conhecimento disso, vai ler o capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Lá ele explica bem isso. E eu, naquela minha página Humanidade do Absinto, me aproveitei bastante de trechos esclarecedores do velho Emmanuel e também de uma mensagem do espírito João Evangelista, no século XIX. Mas aí vocês, se quiserem tomar conhecimento dessa página, adquiram A Bíblia para o Povo, primeiro volume da coleção A Bíblia para o Povo, página 37, A Humanidade do Absinto, para onde vão degredados os espíritos que na terra não se dobram diante do amor de Deus. Ué, mas Deus está punindo? Não. É como um aluno que não passa de ano. Então ele vai repetir a série. E a professora está com raiva dele por causa disso? O professor não. Ele vai repetir a série porque ele não está capacitado a seguir a série mais elevada. Ou será que você só vê tudo como punição? A sua consciência está pesada. Nem a reencarnação foi feita para punir. Ou para nos conduzir aos caminhos perfeitos. É que a humanidade é a humanidade de crimes. Então a consciência dói a questão. Punição, punição, punição, punição. Cada um interpreta conforme a sua evolução. Ah, até aqui, meninos, a reencarnação não é punitiva. Estou explicando aqui, não é? Uma página que escrevi em Glorinha, Rio Grande do Sul, aos jovens da equipe do programa. Meninos, a reencarnação não é punitiva, é lei divina. Lei divina de misericórdia, que dá ao criminoso a oportunidade de redimir-se. Está publicado aí, já saiu até nos artigos, né? Se não saiu, vamos publicar. Mas prosseguindo. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Ai, você quer saber que negócio é esse de raça adâmica? Mas eu preciso com reação e reação. Você não conhece essa história do Adão e Eva, a lenda de Adão e Eva? Aquilo é um símbolo. Não foi somente um casal que surgiu, mas se o casal era branco, como é que ia ter filhos negros?